se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Quero na quebrada e te ver distraído jogando velho futebol. Cê pode correr o risco de tomar um pipoco lá se for o irmão. Aviso, nunca lhe faltou, não se ligou no que rolou então. Aquele cara na quebrada sentado todos os dias, ele nunca rezava. O que será que fazia? Isso eu não sei, moleque doido, não sei de nada. Caguete na quebrada, leva um tiro na cara. É por isso que prefiro, mano, vai ficar na paz. Violência não tem jeito, é passado nunca mais. Tô crescendo, aprendendo, vivendo, sobrevivendo. Indo pro caminho certo, te ajudo e não temo. Sua vida vale mais, alguns querem te consumir. Então se liga na parada, eu tô na paz, ô Maí. Eu tô na paz, ô Maí, BFM, se de boa. Véi, tô na paz, ô Maí. Anda, se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Se liga, eu salvo mais uma vida que tava sempre na merda. Pipoco várias feridas, todo mundo crescia, caminho pra escolher. A malandragem da quebrada tá querendo te levar. Por quê? Tudo aquilo, moleque, tem um destino. Pipoco na cabeça, na quebrada, sobradinho, sobradinho. E dois, a violência predomina, mas o corpo é encontrado fuzilado na esquina. A esquina da quebrada é um alvo predileto pra falar daqueles caras que estão por perto. Pegando neguinho, batendo muita porrada. Moleque, larga a violência, deixa de deitar errada. Como é bom curtir, ficando sempre de boa. Como é bom ouvir, deve me sentir e não ficar à toa. Vale pra pensar um pouco mais, vai. Olhe para os manos e fale apenas paz. Pensa nas crianças da quebrada, tô crescendo a cada dia. Tiro para todo lado e não tem mais alegria. Sendo influenciadas por você que não se liga na parada e no que pode acontecer. Pode acontecer uma criança revoltada, dar a louca na cabeça, sair metendo bala. Eu lembrei daquela história e do que pode acontecer. Falo somente a verdade, mano, o som pode crer. A vingança é um prato melhor, servido gelado. Moleque doido, abre os olhos e não caia nesse papo. Eu cresci, aprendi e sobrevivi, graças a Deus. Nosso pai, sangue bom, tô aqui. Falando do passado e das coisas do presente, para que a periferia melhore futuramente. Mente aberta, sempre ideia positiva. Sobra de um e dois, anda, se liga na fita. Às vezes acordava, via a minha quebrada. Muito mano se matando pra fumar uma parada. Esquecendo dos problemas, só querendo sumir. Fugindo da realidade, roubando pra consumir. Se tornando ladrão, roubando o próprio chegado. Gerando mais uma briga, vai embaçar pro seu lado. Moleque, eu já disse, quero te ver distraído. De boa na quebrada, sem poder correr o risco. Anda, se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Moleques eram todos seus chegados. Alguns estão mortos, outros estão enjaulados. O mal quer te consumir, a droga quer te levar. Te conduzir o crime difícil vai ser de voltar. Se sente acuado, a maldade te procura. Quer mais um peito pobre naquela cela imunda? Preste atenção, irmão, vou te dizer. Reaja tudo isso, pense mais em você. Quero ir na quebrada, sobrado, periferia. Sem atrito, tudo bem, véi. Sou alegria, tô chegando, abalando. Abre os olhos, esse para, sobradinho. Um e dois, DJ Alan tá na parada. Como o tempo passa, como tudo está mudando. Olhe como são as coisas da FM, se falando. Eu quero curtir de boa, sobradinho. Um e dois, mano, aqui é def de nada, fica pra depois. Anda, se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda. Se liga na fita. Moleque doido, mano, salve sua vida. Todo mundo curtindo, dançando, mano, eu quero muito mais. Alando, F de sangue, MC Spanda.